Galeão, na 360 para a cópia. 7605 aprovado, Galeão, nível de voo 360, via posição BDEV, após a P9857, o resto conforme a rota do plano, recola a pista 10, mantendo a reta até cruzar dois no pés da terceira milha, após curva direita, descido subida da Euleda, após Leda direto BDEV, controle 119.8, 14.18.6, acione o código 5432, 5432. A subida da Euleda, após Leda BDEV, hein? Leda após BDEV, a subida da El, da Delta Alfa Eco Lima, passa por Leda após Leda BDEV, da El, Leda BDEV. Da El, Leda BDEV, o portão 3, Champlain. Camarada, Leda. 1897, o setor será o número 2, 37 Companhia Sul direito no portão de número 2, já iniciou. Será autorizado na sequência, só um instante por gentileza. Visual, escuta na sequência. Uno 804, a 537, companhia que puxou no 10, passar a causa, tá ali puxando 8, chame táxi. Após o tráfego, chamando para táxi, autorizado, puxa o 10, 1804. Para táxi, Bruno 607, temos 197 a bordo, 410, alterna na conta. Confins 9743, táxi aprovado via pátio, Juliette, Alfa, no ponto de espera todos 86, o título 012 no voo, Uno 607. Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera 286, caso bom dia. Dia. Uno 897, após a saída 37, companhia Calda, tá livre puxar, acionar no 4, chame táxi. Após a saída do tráfego na Calda da companhia, livre pushback e acionar no 4897. Mike XA Alpha na escuta. Solo é o Sam, Mike XA Alpha, tomando a posição onde está estacionado. Gente. Azul 4149, chama Centro Recife, 1251, 13325. Recife, 13325, boa. Para o táxi do Gol 975, até na Confins, 3 horas e 30, 163, abaixo. Confins, 163, 3 e 30, táxi. E à direita, seguindo 37 companhia, no ponto de espera, ponto 286, tinto no 012, novo gol no 715. Direita, seguindo companhia com o número 2, 286, obrigado, Goliá. 02, nós. Alinhado, embalado, dono 0, com o nome 07. 04, pronto para o táxi 172, 3 horas e 50, Campinas. Motor? Quatro, espera, pronto, está aqui. A minha irmã tem cabeceira no Zoro, no 795. Tem Matheus dela. 04, aprovado o táxi via Pátio Juliette. Eu ingressar na Alfa, transfira 286, tinto no 0 no 2012, bom voo. Pátio Juliette, Alfa 186, gol 1804. Alfa Índia? Alfa Índia na escuta, prossiga. Eu não copiei sua chamada de pouso, senhor, por gentileza. É chamada de pouso ao 10040, Alfa Índia. 1040, ciente. Decola 5-1 no controle, agora em 119, decimal 8, bom voo. 19-8, graças, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 607, decolando o perfil da EON. 607, sabe, 360, vigilância radar. 360, vigilância, gol no 607. Bom dia, tá 357, posição 07, atingindo a informação, hotel, autorização, Brasília. Já temos aprovado Brasília 380, a informação fosse agora Índia, só instante para cobrir tudo. Já Paulo, boa noite, 97, solicito o táxi, sobre o 60, 3 horas e 10, Campinas. 0310 Campinas, estacionar 137, companhia à sua direita, segue o tráfego, quando espera, torre 186, tinto no 0 no 2, tem um voo gol no 897. Segue o tráfego como número 2 da companhia, pode esperar no 0, 1862 no 0 no 2, ou no 897. 3597, quanto cópia? 3597, aprovado Brasília, nível de voo 380, via Upper Zulu 17, pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após iniciar curva direita, descida subida gole e aval, transição ofito, controle 1 no 9, decimal 8, atua 1 no 8, decimal 6, e o código 5446. Estamos autorizados para Brasília, nível 380, Upper Zulu 17. Decola da 1-0, mantém a prova 2.000 curva direita, gole, eval, controle em 19-8, torre 18-6, transponde 5-4-4-6, tá 3-5-7. Correto, chame quanto para o espectamento, tá 3-5-7. Camará. Linha e mantém cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, gol no 8-0-4. 1-7-1-5, decola 5-3, controla agora em 1-1-9, decimal 8, bom voo. 9-8, gol 9-7-1-5. Vídeo voo 3-1-0 para Recife, via Upper I-58, pista 10, decola mantendo reto até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após iniciar curva à esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 119, decimal 8. A torre 1 no 8 decimal 6, acione o código 5451 no Rio. Aprovado, Recife 310, subida Puca ao Caju, 2.3 da curva esquerda, pela 38, 4798, e 5 tráfico de bomba, transporta do Recife 973. 5451, correto, parte 3, chame quanto para o espectamento, Rio. Para o curso de Canadá. Já está, correto? Estacionamento, voo 1605 no 23. 23, empresário, chama o táxi 605. Tá, o 605. Qual que ele pode ouvir esse quarto aqui, o seu táxi? Primeiro, chama o táxi, Rio 5973. No 804, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 050 graus com 04 nós. autorizado no 08 do 04, por exemplo. Bom dia, o gol 1897, pode esperar 1-0, próximo. Gol 1897, bom dia, linha e mantém cabeceira 1-0. E mantém 1-0, gol 1897. Quatro decola 56, controle agora em 119.8, bom voo. 198, bom dia, obrigado, 1904. Livre? Controle, bom dia, gol 1804, decolou. 804 para 360, vigilância radar. 360, 1804. Papão, eu, Mike, Tanguinete, já temos aprovação. Teresina, quanto pra quanto? Mike, Tango Juliette, autorizado Teresina, nível de voo 280, 280. A rota é direto Petrolina, pós-direto Teresina. É, Tango Romeu Serra, pós-direto. Decola a pista 1-0, vai manter a reta decolagem até cruzar. Cruzar dois hotéis ou a terceira milha, após descer a curva pela esquerda, perfil de subida é Momo, Albo após Albo, direto Petrolina. Controle 119, decimal 8, atua em 1 no 8, decimal 6 e acione o código 5440. Papa Romeu, mais tranquilo, autorizado 300-200 de alto do Banco Gol, saída Momo. Alto, sua direita, vai manter a reta da pista até 2 pés ou 3 milhas. Você controle 1,9,8, na torre 126, passando a 5,4,4,0, mais tranquilo. Já curva à esquerda após a clock. À esquerda, então mais tranquilo. E agora sim, chame pronto, pushback, somente parte 3, tá, Gilete? Chamar na parada da BR, mais tranquilo. Já temos aprovação do 3-0, só um instante para a cópia, por gentileza, o total 9-0. Táxi A2 tráfego aqui, já te passa a cópia, só um instantinho. Salvador, 12:50, táxi em frente. Primeira direita via Juliette, ingressando na Alfa, torre 186, altímetro 1013 agora. 1013, com voo, Rio 5973. Juliette, Alfa, 186, Rio 5973. Bom voo. Salvador, 357, nosso posicionamento, posição 7. Posição 7, autorizado para o posicionamento, chame táxi. Alternado 3325. Portadora, quem chamou só? 59, controle agora, 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Para iniciar, que o gol 1605 com 1-4-3 a bordo, alterna Campinas com 3. 3, Campinas 350, passarão 27 à sua direita, da Rio, segue o tráfego, ponto espera número 2, torre 186, 1013, no altíssimo voo, Ouro 605. Como número 2, você segue o ponto espera, chama 286 na ponto espera, 1013 agora, voo, Ouro 605, obrigado. Autorizado, parte 3, chama taxi trip. Total 991-4. Boa, Fortaleza, nível autorizado 310. Via frote, o resto conforme a rota do plano de voo. Decola pista 10. Mantenha a reta decolagem até cruzar 2 pés da terceira milha. Posso com a esquerda. Ponto perfil subida Momo. Alvo, transição frote. Controle 119.8 na torre 118. Meia dúzia e o código 5450. Parte 3, quanto fica o estacionamento? Colo 705, chama Centro Recife. Frequência no 260, alterno no 3325. Volume 05, a linha, mantém cabeceira no zero. Total à sua esquerda, temos até da trip já perto inicial táxi. Assim que o tráfego liberar a cauda sentido ponto de espera, tá livre puxar, senão não faz trecho no táxi. Trip 5504 para o táxi, QB de 61, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. 61, Salvador 3h40, táxi em frente. Seguirá pela primeira direita na Juliet, ingressar na Alfa 286, altímetro 0, Ouro 3 agora, 1013, trip 5504. Corrigindo, na segunda direita via Índia, ok? Em frente à segunda direita via Índia. Ok, em frente, entra no pátio principal via Índia, para a Alfa, grato, avistado em frente. Taxa da 3507 com Ouro 33, 350, apenas com 33350, Charlie Fox no alternado. Táxi autorizado até o través do portão 612. Vai observar o ATR da trip. Seguirá o tráfego número 2 no ponto de espera, torre 186, altímetro 1013. 1013, vou voltar 3517. 5504, pode ingressar a primeira à sua direita via Juliette. Na sequência alfa, 286, bom voo. Sim, via Juliette, 3 graus. 307? Você confirmar essa aeronave azul aqui do nosso lado direito, que avião é? Olha, eu não cheguei a ver nenhum pouso não, mas pela minha pequena experiência, talvez seja o Antonov ainda a hélice. Ah, ok, obrigado. Salvador, 355-94, o 355-94, a linha mantém cabeceira no zero. No 605, decola 06, controle agora 19-8, bom voo. 19-8, muito obrigado, 605. Quilo, altímetro, mire 13, já temos aprovação 380, Galeão, copiaria? Pronto, copia. Conforme então, aprovado, Galeão, nível de voo 380, 380, via posição BDEV, após Upper November 857, o resto conforme a rota do plano de voo. Decola a pista 10, mantendo reto até cruzar 2.000 pés ou a terceira mira. Então, curva direita, cumpre o perfil subida da AEL, Leda, após Leda, direto BDEV. Controle 119.8, a torre 18.6, Charlie Core 5452. Autorizado para o Galeão, nível 1.080. Decola da dentro, quebrou até 2.000 ou até a terceira mira, curva direita. Segunda da AEL, Leda, Leda voa BDEV. Passagem da Vênera de 7 inicial, 5452 do transponder, 198 motor e 186 é a torre, está chegando com 5452, correto, chame pronto para o Chibex Aumento, está 3153. Chama, 3153. Já. Nossa, vamos esperar pronto, 3357. 3597 ali, mantém cabeceira no zero. Mantendo zero, 3597. Copiado, táxi em frente, primeira direita via Juliette, ingressando na Alfa, transfira com a torre 18.6, altímetro 1013, 1013, deu um bom voo total. Táxi em frente, a primeira direita na Juliette, Alfa, fora do ponto, até no 18, 16.6, 1013, 1013, é o Edson, é o quinto. Muito obrigado, tenha um bom dia, um ótimo trabalho. Boa. 251-3325, obrigado. Até mais. Olha, o trip 5514, bom dia. Trip 5514, sobe para nível 190, vigilância radar. Zero, vigilância, trip. Autoriza presente a proa de Puka para o trip? Autorizado. Certo. E o 5973 chama Centro Recife. A frequência 2545, alterno 2085. Estou com 02, nós. Decolagem para 3. autorizado a alinhar e manter cabeceirão no zero. Controlador Papa Romeo Mike Tango Juliette para pushback, acionamento na parte de cá. Autorizado, é pode estar, Mike Tango Juliette. Autorizado, acionamento na parte de cá. Uno 605, chama sempre Recife. Uno 251, alterno no 3325. Com o 605? 605, copiou, acho, por favor. Obrigado. Bom dia. 1434, identifique, desça 050, chegada à Mare. 050, chegada à Mare. Controle Salvador, muito bom dia, TAN 3597, passando 2000, ascensão ao 380. TAN 3597, vigilância radar. Beleza, vou ao fito, senhor. Fito em área do centro, só com autorização do centro. Então pode ser Eval? Oi, Eval, autorizado. Direto Eval, obrigado. Total 9911, autorizado decolagem pistão no zero, vento variável com 03 nós.